Mãe, hoje lhe cumprimento duplamente, pois não bastando ser minha mãe amada, é também pai. Guerreira não se entrega diante da luta. Pelo contrário, assumiu inteiramente o papel de mãe, pai, amiga, companheira e confidente. Sempre contei com você ao meu lado em todas as ocasiões e conto até hoje, pois você é meu porto seguro, onde posso repousar sempre. Às vezes paro e fico lhe olhando, analisando de onde vem tanta força. Claro que sei, só pode ser coisa de Deus. Maravilhoso, colocou em minha vida o tesouro mais precioso que o ser humano traz consigo. Mãe. Este dia é dedicado a todas as mães. Penso nos que não têm mais a presença da mãe ao seu lado. E mais uma vez, agradeço a Deus por me dar a oportunidade de compartilhar da sua presença. E que Ele lhe dê muitos anos de vida ao meu lado. Obrigado, mãe. Procurarei ser digno de tudo que fez e faz por mim. Que eu possa levar sempre comigo, dentro do meu coração, um pouquinho de você, que é o meu incentivo para lutar e conquistar o melhor para poder ajudá-la, quanto puder, em tudo. Reconheço o seu valor e por isso lhe cumprimento pela mãezona que é e por ter sido sempre para mim o pai que eu não tive. Que Deus te cubra de muitas bênçãos, alegrias, paz e saúde. Te amo, mamãe, infinitamente. Feliz Dia das Mães.